Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus companheiros, seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, mas como eu disse, nosso teminha da nossa aula hoje é a escolha de um marido virtuoso. E, sem dúvida que a questão do casamento é uma questão séria, é uma questão que deve ser analisada com cuidado, porque sem dúvida é uma decisão determinante na vida de cada uma de nós. Então cada muçulmana, no momento de tomar essa decisão, no momento em que ela assume a decisão de se casar, sem dúvida ela está assumindo uma decisão, antes de tudo, uma decisão religiosa, na qual ela completa a sua religião. Então o casamento é metade da fé, no sentido de que o casamento completa o objetivo principal da qual Allah subhanahu wa ta'ala criou a humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala criou a humanidade para que essa humanidade fosse crescendo através das gerações, e dessa forma essas gerações fossem criadas dentro do Islã, e cujo objetivo dessas gerações seja adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou com um objetivo prefixo. O objetivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala nos criou é adorá-lo. Não criei os gênios humanos, senão para me adorar. Então, adoração a Allah, como nós falamos em diversas aulas, não é simplesmente nós passarmos dia e noite rezando ou lendo o Alcorão, mas sim fazer com que o Islã seja a nossa vida em cada segundo. Em cada momento que nós, em cada situação de nossas vidas, nós aplicarmos o Islã, seja no nosso estudo, seja em nossos trabalhos, seja na nossa vida cotidiana, seja no nosso casamento. Então, Allah subhanahu wa ta'ala quer que em todas as áreas que nós nos mantemos na nossa vida, nós apliquemos o Islã. Islã, um sistema completo de vida, não só um sistema espiritual, mas um sistema, um código completo de vida que nos ensina cada detalhe. Então, entre esses detalhes, Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou como tomar essa decisão, como agir da melhor maneira nesse caso, que é o caso do casamento. E como vimos que essa decisão, que a questão do casamento é uma decisão vital, é uma decisão extremamente importante, então ela não deve ser precipitada. E Allah subhanahu wa ta'ala, através do Islã, honrou a mulher, dando a ela o direito da escolha do marido. Nós sabemos que antes do Islã, a mulher não tinha direito algum. Então a mulher era obrigada a casar com quem ela não queria. E se ela se negasse a casar com isso, com a pessoa que ela era obrigada, ela nem sequer era ouvida e nem sequer era conhecida ou reconhecida como um ser humano no qual tenha opinião, no qual tenha sentimentos. Então tratavam a mulher como qualquer objeto que era herdada pelo marido. E a partir do momento que ela casasse, ela se tornava um dos bens do marido, como se ela fosse um mero objeto. O Islã honrou a mulher, com certeza. Inclusive esse caso no qual a mulher leva o nome do marido, coisa que não existe no Islã, existe até hoje nas leis ocidentais e não existe no Islã. A mulher, quando se casa no Islã, não modifica seu nome. Mas no Ocidente, ela troca o seu sobrenome pelo sobrenome do marido. Hoje não é mais regra, mas ainda existe. Isso é uma das provas na qual nos ensina que a mulher, na visão ocidental e na visão anterior ao Islã, ela se torna uma propriedade do marido. Então, nesse caso, o Islã honrou a mulher, dando a ela o direito de escolher o marido, dando a ela o direito de aceitar ou não aceitar, e proibindo os pais de obrigarem ela a casar com aquele que ela não deseja. Mas, ao mesmo tempo, Allah subhanahu wa ta'ala deu essa escolha a ela, deu essa oportunidade dela escolher, mas, ao mesmo tempo, espera dela uma decisão consciente. Espera da mulher muçulmana uma decisão consciente. E saibam que nós, cada mulher que toma uma decisão, cada ser humano que toma uma decisão, vai ser cobrado por ela no dia do juízo. Nós temos o livre-arbítrio. Então, se nós escolhermos andar por um caminho errado, da mesma forma, se nós escolhermos um marido que não seja virtuoso e que nos leve por um caminho ruim, que nos conduza por um caminho ruim, seremos cobrados por isso. Porque nós tivemos a opção antes de casar. Tivemos a opção de escolher entre um marido virtuoso e um marido não virtuoso. Então aqui, essa seria uma introdução, no sentido de que o Islã honrou a mulher dando esse direito a ela, mas ao mesmo tempo espera da mulher muçulmana que ela seja consciente e que ela tenha maturidade suficiente para escolher um marido que conduza ela pelo caminho do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deu a dica de como escolhermos um marido. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam exortou os homens dizendo: se vierem a vocês alguém cuja religião e a conduta vocês estejam satisfeitos, então deem vossas filhas e matrimônio a ele. Porque se vocês não fizerem assim, a fitna, ou seja, a discórdia, a intriga, será difundida na terra. Então Allah subhanahu wa ta'ala aconselhou aos homens que entreguem suas filhas em casamento à pessoa, a um homem que tenha duas qualidades principais. Quais são elas? A religião e a conduta correta. O din e o khuluq. Khuluq seria a conduta correta, a educação correta. Então essas são as duas qualidades na qual a mulher muçulmana virtuosa deve se basear. Ela deve seguir por trás desses dois, dessas duas qualidades principais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos indicou nesse hadith. Então vejam que a mulher muçulmana não deve se deixar levar somente pela aparência externa do homem. Então muitas vezes a mulher se deixa levar simplesmente pela beleza do homem, ou pela riqueza do homem, ou pela posição, ou pela vida luxuosa que ele leva, e não analisa essas duas qualidades principais. E esse conselho é extremamente sábio, porque nós sabemos que a riqueza termina, e nós sabemos que a beleza também termina. O que fica eternamente servindo de base nessa vida e na outra é a fé e a boa conduta. Então, são duas qualidades eternas que trazem benefícios nessa vida e na outra. Enquanto que a riqueza, a beleza, o luxo, tudo isso termina. Tudo isso tem um final predeterminado. Então a mulher muçulmana não pode se deixar levar somente por esses fatores. Isso não é uma ideia no qual a mulher muçulmana deve aceitar casar com um homem que seja feio, ou casar com um homem que seja pobre, ou casar com um homem ou que não tenha nenhum recurso material. Não é nesse sentido. Ela pode optar por esse lado, mas a base na qual ela deve se basear, em primeiro lugar, a religião, como é a religiosidade desse homem e como é a sua conduta. Então, prova disso que eu estou falando é o fato que uma mulher não pode ser forçada a casar com um homem que ela não goste. Então, por exemplo, digamos que venha até nós um homem virtuoso, do qual tem essas duas qualidades, mas a nós não gostamos da aparência dele. Não gostamos da aparência e não tem jeito. Nesse caso, a mulher tem o direito de escolher entre sim ou não. Apesar de que ela sempre tem que botar em primeiro lugar essas duas qualidades. Mas ao mesmo tempo, se isso se torna impossível para ela, se isso se torna insuportável para ela, ela não tem por que escolher uma coisa contra a vontade dela. Então por isso, o Islã não nos nega que nós escolhamos a questão da beleza, a questão da riqueza. Mas, ao mesmo tempo, nos dá um limite. Nos alerta que isso não é o mais importante. O mais importante é a religião, a religiosidade desse homem, e a riqueza espiritual deste homem, e a conduta dele. Então vejam, por exemplo, o hadith, onde uma das sahabiyat, que era casada com um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Thabit ibn Qais, essa sahabia, o que ela fez? Foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, eu não tenho nada contra Thabit ibn Qais com relação à sua religiosidade e com relação à conduta dele. Mas acontece que eu odeio cometer qualquer ato de incredulidade enquanto sou muçulmana. Em outro hadith, alerta melhor o que ela quis dizer com isso. Em outro hadith, ela diz: eu não culpo Thabit por qualquer coisa a respeito da religião ou da sua conduta, mas eu não gosto dele. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez? Perguntou a ela: você devolverá a ele o jardim que ele te deu como dote? Ela disse sim. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam olhou para Thabit e disse: pegue de volta seu jardim e dê pronunciamento de divórcio. Deu divórcio a ela e pegue de volta o seu jardim. Ou seja, ela não tinha nada que reclamar com relação à conduta dele ou à religiosidade dele. Mas ao mesmo tempo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam privou pela escolha dela. Se ela não gosta dele, se para ela o fato de ela não gostar dele se torna um ato de incredulidade pelo fato de ela não conseguir obedecer o marido dela, não conseguir agradar o marido dela, nem cumprir com as funções obrigatórias dela com relação ao seu marido, então nesse caso o melhor é o divórcio. Então nesse caso, nós estamos falando no caso do casamento. Antes de escolhermos, nós também temos que levar essa questão, porque a questão do amor, a questão da beleza física, tudo isso pode ser fatores que influenciem em nossa obediência mais tarde. Nossa obediência e nossa conduta boa com nossos maridos mais tarde. Mas, como eu disse, esses dois fatores não podem ser predominantes. Por isso, a muçulmana tem que ter maturidade suficiente para saber separar uma coisa da outra. Para saber analisar que a beleza interior é muito mais valiosa do que a beleza exterior. Mas junto com isso, ela tem total direito de escolher alguém que ela goste. Então, essa questão tem que estar clara. O mais importante é que a mulher muçulmana tenha o seguinte em mente. O mais importante na vida da muçulmana e do muçulmano é a adoração a Allah. Fazer com que a sua vida seja em todas as partes, em todos os ramos da sua vida, em todas as partes do seu cotidiano, que ele seja movido pela fé em Allah e pela fé no Islã. E pela conduta conforme os ensinamentos do Islã. Então, a partir do momento que a mulher muçulmana casa, ela está se tornando sócia de uma pessoa na qual ela vai conviver dia e noite, e ela deve saber trilhar o caminho do Islã junto com esse sócio. Por isso, ela deve escolher alguém como marido que ajude ela a trilhar por esse caminho. Sem dúvida que diversas vezes pode aparecer para nós, pessoas no nosso caminho, que nos faça ter que escolher. Às vezes nós chega até nós uma pessoa que tenha riquezas, que tenha beleza, mas que não tenha tanta religiosidade, ou seja, não tenha conhecimento na religião. Nesse caso, nós devemos saber analisar se essa pessoa, eu convivendo com essa pessoa, eu vou conseguir cumprir com a missão na qual Allah me criou, ou essa missão vai se tornar muito difícil com essa pessoa. Então, cabe a mim analisar. Se eu vejo que essa pessoa vai dificultar o meu caminho no Islã, vai colocar barreiras no meu caminho no Islã, então eu devo desistir desde o início. Por quê? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconselhou uma das sahabiyat dizendo que o teu marido é teu paraíso ou teu inferno. O marido é teu paraíso ou teu inferno. Em que sentido? Diversos hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a mulher que cumpre com as suas obrigações no Islam, tais como o salat, o jejum no Ramadã, guarda o pudor dela, veste o hijab e obedece o seu marido, entrará no paraíso pela porta que ela desejar. Sempre, quando se fala da mulher, se condiciona a obediência ao marido. Porque isso, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão que os homens, foi dado a eles um grau acima das mulheres. Em que sentido? No grau do que ele seria o chefe do lar. No sentido de que ele traz o sustento e de que ele é o responsável por esse lar. Isso não seria discriminação com a mulher, de forma alguma. Coloca o homem como um protetor da mulher. E por esse fato, sempre em qualquer sociedade, sempre em qualquer meio no qual exista mais do que uma pessoa, deve existir um líder para que haja organização. Se nós vivemos uma sociedade que não tem um líder, o que acontece? o caos. Todo mundo vai querer mandar em todo mundo. Mas quando nós, inclusive quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dá a ordem que quando viajem três pessoas, que uma dessas pessoas encabece a liderança. Porque senão o shaitan vai fazer a discórdia entre os três. Então imagina no caso do casamento. Uma pessoa deve ser o chefe. Uma dessas pessoas deve ser o líder. E Allah subhanahu wa ta'ala deu uma função a cada um dos cônjuges. Deu a função à mulher com relação ao seu lar, com relação à proteção desse lar, com relação à criação desse lar dentro da religião, e deu ao homem a questão da proteção desse lar. E é devido a essa proteção, essa função de proteção, ele tem um degrau a mais que a mulher. Então imagine se esse marido, que tem esse degrau a mais, na qual Allah subhanahu wa ta'ala nos exortou que nós deveríamos obedecê-lo, não segue a religião. Se ele não segue a religião, como ficamos nós que seguimos? Como fica nosso caso? De duas, uma. Ou haverá discórdia eterna, ou nós nos adaptamos ao sistema dele, deixando várias coisas da religião de lado, ou então, que é um caso que pode ser provável, mas é mais difícil, puxá-los para a religião. Mas como eu disse, por que correr esse risco? E se nós não conseguimos puxar ele para a religião? E aí como fica a nossa situação? Então, é complicado. Por isso que eu digo, a muçulmana sempre tem que colocar como meta que Allah subhanahu wa ta'ala criou ela com o objetivo dela adorar a Allah. E ela, a partir do momento que ela casa, ela tem que colocar na cabeça dela de que nessa sociedade na qual ela se infiltrou, ela deve ser auxiliadora do marido, tanto ele como ela, ambos têm que ser auxiliadores na virtude e no temor a Allah. Para que dessa forma juntos possam criar uma família dentro do Islã e dentro da obediência a Allah. Que é o que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos cobrar no dia do juízo. Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo não vai nos cobrar se nós nos formamos em medicina, em direito ou em odontologia. Allah subhanahu wa ta'ala vai nos cobrar como fomos nós com nossa família. Como fomos nós em nosso lar. Como cuidamos desse lar. Foi a missão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala nos criou. Criou a mulher para essa função virtuosa, para essa função que é a função base da sociedade. Como dissemos em diversas aulas, quando a mulher abandona essa função na sociedade, toda a sociedade se perde. Quando a mulher abandona seu lar, achando que a posição dela está fora do lar, longe da sua família, longe dos seus filhos, em verdade ela está abandonando uma função vital da sociedade. E como nós dissemos, toda vez que a mulher abandona o lar, nós vemos a questão do caos na sociedade. Filhos sem educação, envolvidos nas drogas, envolvidos em todo tipo de obscenidade, tudo isso por não ter uma base familiar. Então, são assuntos que nós criamos, conversamos em outras aulas e que é importante sempre ressaltar. Então, como eu disse, na escolha do marido virtuoso, em primeiro lugar nós temos que pensar, essa pessoa que me propôs o casamento, essa pessoa que está na minha frente, ela vai me ajudar com relação a isso? Como é a conduta dele? Ele se preocupa com a religião ou não está nem aí para a religião? O mínimo que nós devemos analisar é a oração. Este homem reza as 5 orações regularmente ou não? Se não cumpre com a oração, então o caso é muito complicado. Ser muçulmano não é simplesmente dizer La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ser muçulmano é cumprir com as ordens de Allah, principalmente com a oração. Então, se é um marido que não reza, se é um homem que não reza, será que vale a pena arriscar e botar em risco a tua religião? Quando Allah subhanahu wa ta'ala te criou devido a essa religião? Então, por isso que eu digo, sempre tomar cuidado para não cair em emboscadas. Infelizmente, muitas irmãs acabaram casando com homens que não eram muito religiosos e no final ou abandonaram determinadas coisas da religião, cederam determinadas coisas, ou então, infelizmente, muitas se perderam de vez. Então, isso é uma questão muito importante. E o marido se torna uma grande influência na vida dela. Então, imaginem se uma de nós usa o hijab, e o marido incentiva a tirar o hijab. Incentiva a tirar o hijab, e sempre, dia após dia, incentiva a tirar o hijab. Chegará o momento que ela, preocupada, devido ao amor que ela tem pelo marido e pela sua família, ela se vê num teste no qual, de repente, ela pode cair e tirar o hijab. Ou se ela se vê numa situação onde o marido não tem temor a Allah e olha para as demais mulheres e ela usa o hijab, ela pode ver essa situação e quando vê, ela tira o hijab para agradar o marido dela. Isso ocorreu em diversos casos. Então nós devemos tomar cuidado. Nenhuma de nós está salva de ter que passar por isso. Nenhuma de nós está salva desses testes. Então que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve, nos firme sempre na religião. Então esse é um caso difícil que nós podemos evitar desde o início, se nós nos preocuparmos em escolher alguém que tenha religião, alguém que tenha temor a Allah. Princípios básicos que nós devemos ver se um marido é virtuoso ou não. Em primeiro lugar, a oração. Sem oração, não tem nada de virtude. Sem oração, não tem nada de virtude. A história de que casa com ele e depois tu puxa ele para a religião, esse é um papo furado. Esse é um papo furado porque tu pode conseguir puxar ele como ele pode ele te puxar para o caminho errado. Então, pode ser. Não estou dizendo que é impossível. Muitos casos aconteceram de irmãs que puxaram os maridos para a religião e, mashallah, hoje seguem a religião. Mas é um risco. É um risco que estamos colocando. Vale a pena colocar em risco a minha religião? Vale a pena colocar em risco o meu trabalho, o meu esforço de toda a minha vida que eu estou me esforçando para seguir a religião e casar com alguém que não tem tanta religião e não dê tanto valor como nós damos e então me desvie do caminho correto? Vale a pena correr esse risco? Certamente que não. Então, por isso, sempre analisar. E, como eu disse, questões básicas de temor a Allah. Nós podemos ver por diversas atitudes como é a situação dele com relação ao temor a Allah. Se ele trabalha com halal ou não. Então vejamos, é um marido, alguém que nos propõe em casamento, e só que os bens dele, um homem muito rico, só que os bens dele provêm do haram. Onde está o temor a Allah com relação a isso? Um homem que, por exemplo, ganha através da usura, dos juros. Isso é proibido no Islã, totalmente proibido. E imagine, é um homem que vai alimentar a ti e a tua família do haram. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, cada pedaço do corpo da pessoa que comeu do haram será queimado no fogo do inferno. O fogo do inferno tem mais direito por cada pedaço do corpo dessa pessoa que comeu do haram. Então imaginem, quando nós aceitamos casar com alguém que trabalha no haram, então estamos assinando embaixo de que nós estamos colocando em risco a ti mesma e a teus filhos ao inferno. Porque comerão do haram. E olha a responsabilidade que estão nas nossas costas. Não só nós, como nossos filhos. Devido ao fato de comerem do haram. Comer do haram é extremamente, extremamente complicado, extremamente grave dentro do Islã. Quando eu digo comer do haram, não digo alimentos proibidos. Também seriam os alimentos proibidos, mas não só nesse sentido. Não é só comer a carne suína ou beber as bebidas alcoólicas. Mas, como eu disse, trabalhar na usura, trabalhar através de golpes, ou seja, não pagando mercadoria ou algo assim, trabalhar através de assuntos proibidos no Islã, ou com mercadorias proibidas no Islã. Tudo isso, imagina alguém que, por exemplo, não bebe, mas vende bebida alcoólica. Isso é totalmente proibido no Islã. Então, como eu disse, alguém que trabalha no haram deve ser excluído da lista daquela que procura um marido virtuoso. Um marido que trabalha no haram, um homem que trabalha no haram, deve ser imediatamente excluído dessa lista. Porque ela está colocando em risco a ela e a seus filhos de serem jogados no inferno devido a isso. Como eu disse, esses são alguns exemplos para ver se a pessoa tem temor a Allah ou não. Tem diversos outros exemplos. Ver, por exemplo, o tratamento dele com a sua família. Digamos que seja um homem que não teme a Allah com relação aos seus pais. Ou não teme a Allah com relação às suas irmãs. Então, já é um sinal de que essa pessoa não tem o segundo requisito dito pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é a conduta. A conduta, a boa conduta. Ou seja, a religião e a boa conduta. Então, digamos que seja uma pessoa religiosa, mas não tem uma boa conduta. Não é amável com seus pais, não obedece seus pais, ou trata mal as pessoas. Tudo isso são questões a ser analisadas. Como é a conduta dele com as pessoas? Então, que provavelmente a conduta dele com as pessoas vai ser contigo. E muitas vezes algumas irmãs se deixam enganar pela conversa e no final acabam entrando no haram e acabam, como digo, quebrando a cara, como dizem, né? Ou seja, não imaginava que a situação ia ser assim e no final acaba sendo pior do que ela imaginava. Então, como eu disse, duas questões a ser analisadas: a religião com relação ao cumprimento das obrigações. Por exemplo, se o marido paga o zakat, se é um homem que trabalha, que paga o zakat com relação aos seus bens, se é um marido que jejua no mês do Ramadan, se é um marido que teme Allah em questões importantes. Caso contrário, caso não siga pelo menos 5 pilares do Islã, então é complicado. Se é uma pessoa que não reza, não faz o jejum, não paga o zakat e tem dinheiro e nem pensa em hajj, complicado. Como eu disse, cabe à muçulmana, na busca do marido virtuoso, analisar esses casos. Então vem uma questão, o seguinte, que é a base disso tudo: a confiança em Allah. Vocês podem estar pensando, mas hoje muitos dos homens, muitos dos jovens caíram no haram, ou trabalham com haram, ou não rezam, ou não são importados com a religião. Como eu vou casar? Se eu ficar procurando um marido virtuoso, nós estamos procurando um marido virtuoso, não um marido perfeito. Perfeito nós não vamos conseguir. Não, 100% na religião nós não vamos conseguir, até porque nós não somos 100%. Mas o mais virtuoso possível. Pelo menos na questão básica da religião. Nas questões básicas, como essas que eu falei, com relação aos bens provindos do halal e com relação à oração, são questões básicas que nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão. Isso porque Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: as malignas mulheres para os malignos homens, e os malignos homens para as malignas mulheres, e as benignas mulheres para os benignos homens, e os benignos homens para as benignas mulheres. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala destinou o bom para o bom e o mal para o mal, resumindo esse versículo. Então, nós não podemos abrir mão. Se nós cumprimos com essas questões, nós não podemos abrir mão, deixando perder todo o nosso esforço, abrindo mão dessas questões. E como eu disse, a questão da confiança em Allah. Quando nós confiamos em Allah, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão que aquele que confia nele, ele o agraciará de onde menos espera. A questão da confiança em Allah. E todo aquele que recusa algo por Allah, Allah vai dar algo melhor em troca. Isso é um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digamos que nós recusamos uma proposta que a princípio seria boa, em termos ocidentais, se nós olharmos pela riqueza, pela beleza, mas que não tem religião. Se nós recusarmos esse pedido em busca da recompensa de Allah, por temor a Allah, por querer seguir o caminho de Allah, pode ter certeza que Allah nos trocará por algo melhor. Isso é questão de confiança. Então muitas podem pensar, mas se eu for olhar assim, eu nunca vou casar. Tudo está decretado. Quando nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala decretou com quem nós vamos casar antes mesmo de nós nascermos, então isso nos torna extremamente tranquilos, porque nós não vamos nos preocupar com essa questão. Isso está nas mãos de Allah. O que eu tenho que me preocupar é com a minha decisão. Como é que vai ser a minha decisão nesses casos? O que eu vou fazer com o meu livre-arbítrio? Essa é a questão que nós devemos nos preocupar. Um caso que nós podemos contar, dentre os grandes exemplos das mulheres muçulmanas na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem o caso, o exemplo de Umm Sulaym, que é uma das primeiras mulheres de Medina que abraçou o Islã. Ela casou com um homem chamado Malik ibn Nadhr e teve um filho chamado Anas. Quando ela abraçou o Islã, ela casou antes do Islã. Quando ela abraçou o Islã, o marido dela ficou furioso com ela e abandonou ela. Quando ela abraçou o Islã, ele abandonou ela e ela seguiu firme no Islã. Depois de um tempo, ela ouviu dizer que o marido dela tinha morrido. Você morreu incrédulo, e ela era uma moça jovem na flor da idade, e ela ficou paciente, esperando a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, e passou a se dedicar a cuidar do seu filho. E quando seu filho completou os 10 anos, ela levou esse filho até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que ele fosse criado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que esse filho fosse simplesmente dedicado a servir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que acontece? Acontece que um dos melhores homens jovens de Medina, que era rico, que era belo e que era cobiçado pela grande maioria das mulheres em Medina, pediu ela em casamento. E o nome dele era Abu Talha. Acontece que esse homem, ele era incrédulo, não era muçulmano. Mas era rico, bonito, tinha posição na sociedade, todas as mulheres eram desesperadas para casar com ele, e ele pediu ela em casamento. Então, quando ele pediu ela em casamento, ela respondeu para ele: ó Abu Talha, acaso você não sabe que o Deus ao qual você rende adoração, o Deus que tu adora, é uma árvore que cresceu do chão e foi esculpida por um escravo da tribo tal? Ele disse sim. Ou seja, naquela época, como nós sabemos, os incrédulos adoravam qualquer coisa: pedras, tâmaras, árvores. Nesse caso, ele adorava uma árvore. Então ela disse para ele: ó Abu Talha, tu não sabe que teu Deus, esse Deus que tu reza, é uma árvore que cresceu do chão e que foi esculpida por um escravo? Ele disse sim. Então ela disse para ele: acaso você não se sente envergonhado de se prostrar para um pedaço de madeira que cresceu do chão e que foi esculpida por um escravo? Então Abu Talha continuou insistindo para que ela casasse com ele, e ofereceu para ela um dote mais caro ainda e um estilo de vida extremamente luxuoso. Mas ela seguiu firme: ó Abu Talha, um homem como você não pode ser recusado, mas você é um incrédulo. Você é um incrédulo e eu sou uma mulher muçulmana, e não é permitido para que eu me case com você se você não abraçar o Islã. E se você abraçar o Islã, esse é o meu dote e eu não peço nada mais que isso. Então, ele foi embora e voltou no outro dia. E veio com uma proposta de um dote maior ainda, e de um presente ainda mais generoso, para que ela casasse com ele. Mas ela seguiu firme e disse: ó Abu Talha, você não sabe que o Deus ao qual você rende adoração foi esculpido por um escravo carpinteiro? Se você pusesse fogo nele, queimaria. Se botasse fogo nessa árvore, queimaria. Quando ela falou isso, essas palavras vieram como um choque para Abu Talha. E ele se perguntou: acaso o meu Deus se queima? Acaso eu posso botar fogo no meu próprio Deus? Quando ele ouviu isso, Allah subhanahu wa ta'ala tocou o coração dele e imediatamente ele proferiu as palavras: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Então, ele abraçou o Islam e então eles casaram. E esse foi o dote dela. Ela não aceitou nada como dote, senão o fato dele abraçar o Islam. Aqui, nessa história, nós temos dois pontos de vista. Se nós olharmos o caso da firmeza dela, nós vemos a firmeza dela e convicção dela e confiança dela em Allah subhanahu wa ta'ala. E não aceitar alguém que, por mais que a nossos olhos pareça maravilhoso, se essa pessoa não tiver din, se essa pessoa não tiver religião. Ela seguiu firme até fazer com que ele entrasse na religião. O outro lado, o outro ponto de vista que nós devemos alertar é que, para entrar no Islam, nós sabemos que a porta de entrada ao Islam é a shahada, é ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Mas isso não é o suficiente. No caso dele, ele fez com sinceridade no coração, abraçou o Islam de corpo e alma. Mas como nós podemos hoje, nessa sociedade que nós vivemos, saber se alguém abraçou o Islam realmente devido ao Islam ou devido a nós? Se alguém abraçou o Islam devido para casar conosco, então seu Islam não valeu de nada. Então qual é a forma de nós sabermos disso? Esperar, aguardar um tempo e ver a firmeza dessa pessoa no Islam. Ver se essa pessoa que proferiu a shahada vai rezar, se ela vai fazer as cinco orações, se ela vai cumprir com as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala, ou se ela vai deixar de lado e simplesmente dizer shahada e não quer saber mais de nada. Se ele simplesmente disse shahada e não quer saber mais de nada, então ficou na cara que a conversão dele, em verdade, não foi sincera. Mas se ele se firmar e nós vermos com nossos próprios olhos sinais dessa firmeza, então isso é um grande sinal e é um bom sinal de que inshallah será um marido virtuoso. Então esses são alguns exemplos de firmeza e convicção no fato que nós devemos temer a Allah subhanahu wa ta'ala nessa escolha e sabermos que sempre que trocarmos algo por Allah, algo que a princípio possa parecer bom para nós, mas por temor a Allah nós desistimos, Allah nos dará algo em troca. E cabe a nós ter paciência e saber que aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala destinou para nós virá no momento exato. Cabe a nós não nos preocuparmos com essa questão no sentido de desespero ou no sentido de aceitar o primeiro que aparecer, sem analisar se é um marido virtuoso ou não. Lembre-se que nós seremos cobrados no dia do juízo devido ao nosso livre-arbítrio. E nós temos o livre-arbítrio de escolher entre o marido virtuoso e o marido não virtuoso. Então essa é a questão que eu quero deixar para vocês. E nós sabemos que no Islã, aquele casal que se firma na religião e que cria seus filhos na religião e que morre nesse estado, serão unidos no paraíso. Aquele casal que segue firme no Islã, que se ajudam, se auxiliam na virtude e no temor a Allah nessa vida, serão um casal também no paraíso. Serão casados no paraíso também. Então, nesse sentido, nós devemos escolher alguém que possa ser nosso marido nessa vida e na outra. Que seja virtuoso nessa vida e na outra. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite a todas as nossas irmãs que estejam nessa situação. E que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos aquelas que ouvem a exortação e que seguem a orientação. E que a paz do Messias de Allah esteja com o profeta Muhammad. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.